sentido não vai sair. É reis da praça, boa qualidade não vai trair. Evoluir a cada etapa da vida que concluir. Se eu não fizer a diferença, eu paro por aqui. Aperte o C, escute o som e presta atenção na explosão sonora que treme em todo o salão. Divisão não vejo, tem diferente opinião. Não caço o tesouro, mas a joia tá na mão. Reis da praça chegou, representou. Quando fogo no bagulho, no mic eu sou o terror. Juninho, três pilares da trindade, faço parte. Só quem sabe valorize e absorve a mensagem. Cachorro grande vira lata, a rima é imprescindível. Etílico no sangue, é como combustível. Risada sem graça, é invasão, é impaciente. Só quem corre junto, moleque, quem tem. Reis da praça chegou, botando o terror no seu alto-falante. Reis da praça chegou, aonde que eu vou? O rap é comandante. Reis da praça chegou, botando terror no seu alto-falante. Reis da praça chegou, aonde que eu vou? O rap é comandante. Família da rua e os rolê na madrugada. Bebida refinada, desenvolve a levada. Os comparsas tá ligado, é outro nível de cultura. Enquanto cês estão nessa pro chão, nós flutua. 6 horas da matina em São Paulo, suburbano. Céu cinza, chuva fina, esse é o cotidiano. A noite tem rolê e eu vou ver qual é que é. A fina fala que eu não presto, mas não sai do pé. Chegando na rua, material corrosivo. Minhas caixas e bumbos serão os explosivos. Armado exército que eu trago comigo. É três pilares, segredo, e a praça é nosso abrigo. Demolir a estrutura e ao mesmo tempo construir. Fortaleço o começo pro que eu invisto não falir. Vou expandir o que aprendi com o rap e contribuir. Fazer bem feito e merecer respeito de quem me ouvir. Reis da praça chegou, botando terror no seu alto-falante. Reis da praça chegou, aonde que eu vou? O rap é comandante. Reis da praça chegou, botando terror no seu alto-falante. Reis da praça chegou, aonde que eu vou?